Ah, e que os apitos estejam todos afinados, porque temos que anunciar a chegada. E a chegada de quem? Do nosso programa, Questão de Sensibilidade, entrando no ar, aqui na hora, aquecendo os tamborins e os pandeiros, porque estamos com samba chegando no nosso programa, especialmente para você, nosso ouvinte diário, cotidiano, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Questão de sensibilidade. Acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar. Não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade me entregava o aval da imensa dor. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar. Eu não sei como explicar isso. Eu não sou, e já confessei isso aqui, de público para você, meu amigo e minha amiga que se faz presente aqui no nosso programa e é nosso ouvinte amigo. Eu já confessei, não uma vez, acho que mais de uma vez, que gosto muito de dançar, mas que o samba no pé não é o meu forte, não. Mas eu gosto, eu sou cara de pau, eu danço mesmo sabendo que parece um gringo dançando samba, meio desajeitadão, mas é uma delícia, eu curto muito, acho um ritmo que me contagia. É estranho, né? Que mesmo gostando tanto e me entusiasmando, eu não consigo responder fisicamente. Talvez a questão genética atrapalhe, ou então eu não tenho jeito mesmo. para isso. E isso também não é nenhum problema, porque não podemos ter jeito para tudo. Mas eu acho até que eu dou conta do recado em outro tipo de música, que foi muito mais a minha realidade enquanto jovem, na época em que eu comecei os bailinhos e os meus namoros. E isso daí foi a época da música pop, da disco music. Então, talvez isso tenha influenciado bastante. Mas, em todo caso, isso não é o que importa. O que importa é dizer como o samba é contagiante. E hoje, trazendo, como eu já havia anunciado ontem, a Beth Carvalho fazendo essa dobradinha entre o contemporâneo e o eterno, porque Beth Carvalho não é antiga, não, ela é eterna. É o contemporâneo, o novo surgindo, se juntando ao eterno, o que sempre será e nunca será esquecido. E esse jeito gostoso de Beth Carvalho, de fato, é a escolha do que o samba tem de mais autêntico. Samba de morro, e isso é algo que... A raiz é sempre forte, né? A raiz nos alimenta, não importa de onde seja. E existe na TV Sesc, que é um trabalho muito bonito que eles fazem, com programas que vão buscar as raízes do nosso povo, as causas mais interessantes e justas, e defendendo posições do povo que precisa desse apoio, sem dúvida. Então a TV Sesc às vezes faz uma chamada, eles têm várias chamadas muito interessantes que vão ao ar, eles fazem uma chamada, eu não sei se a frase é exatamente assim, mas a ideia é essa, que quanto mais você expressa a verdade da sua aldeia, naquilo que ela tem de mais profundo, de mais raiz, mais universal você se faz. E se transformar em ser universal é justamente o oposto que muitos pensariam, que é você perder a sua identidade, a sua raiz. Quanto mais você a assume, mais você é compreendido, porque todos têm uma ligação profunda com uma raiz, e todas as raízes, por mais diferentes que sejam, elas têm um ponto em comum, que é a sua autenticidade. E na autenticidade elas se fazem universais. E por isso que é muito bom ter a autenticidade em música de uma Beth Carvalho, que é a nossa expressão e a nossa convidada do Questão de Sensibilidade de hoje. Mostraram-me o prazer que eu não podia ver, e o mundo então se fez melhor do que eu quis. Chegou a minha vez, é fácil ser feliz. O seu olhar me faz ser muito mais. Foi só você me olhar apenas uma vez, e eu pude compreender que é fácil ser feliz. Seus olhos abriram meus sentidos, mostraram-me o prazer a minha vez. seu ser feliz. O seu olhar me faz perder toda a razão. O seu olhar bandido me enxerga na escuridão. O seu olhar me traz os sonhos mais reais. O seu olhar bandido assaltando meu coração, roubando a minha paz, me faz ser muito mais. Foi só você me olhar. É sempre possível que um companheiro novo esteja aqui chegando ao nosso programa, ouvindo pela primeira vez e não conheça exatamente quem somos. Por isso que em todo programa eu relembro. Renato Tavolieri Filho aqui, apresentando Questão de Sensibilidade na Melodia FM Educativa de Varginha. Eu não havia dito isso, então aqui fica o lembrete. E já que estamos apresentados aos novos, que sejam bem-vindos. E aqueles antigos já são prata da casa, isso nós já saudamos com o nosso abraço e o nosso encontro semanal nesse horário. Agora, gente, eu vou chamar pra cantar comigo nesse pagode de mesa o meu afilhado Zeca Pagodinho. E mais uma vez eu tô chegando com todo prazer. Me cansei de ficar mudo sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Que pena. Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Vou contar com o fim do nosso amor. Eu também tô por aí. Eu não sei pra onde eu vou. Quantas noites sem dormir. Alivia minha dor e me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto. Leva esse pranto pra bem longe de nós dois. Deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu amor, meu acalanto. Leva esse prato pra bem longe de nós dois. É, não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz. É que diz. Ainda é tempo pra viver feliz. Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Meu Deus do céu. Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Como o fim do nosso amor. Eu também tô por aí. Eu nem sei pra onde vou. Quantas noites sem dormir. Alivia minha dor e me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu amor, meu acalanto. existe nada, nada pra depois. É a saudade que me diz, que diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços, vem pros meus braços. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. Pois é, precisa dizer mais? Não, é isso aí. Samba, o samba da nossa terra. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não é tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, beleza. Beleza, bela da mangueira. Ninguém sente de sabor. Caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco ou quase nada do que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada, para o morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. Do mal Questão de sensibilidade na Melodia FM, hoje com Beth Carvalho e a sua música contagiante. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Mesmo sem saber se virás um dia, eu espero por ti, confiante e só, aqui. Eu espero por ti, pra te dar o amor que existe em mim e encontrar a paz por fim. Não sei como foi, mas aconteceu este imenso amor. Longe dos teus olhos, sem sentir o teu calor. E enquanto eu viver, eu hei de viver a te esperar. Mesmo sem saber se vais voltar, este imenso amor. Só sei que não vivo longe dos teus olhos, sem sentir o teu calor. E enquanto eu viver, eu hei de viver a te esperar, mesmo sem saber se vais voltar. Mais bela, e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria. O sol vem trazer bom dia. Ah, corre, olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. E nós já estamos no nosso segundo ano aqui no Questão de Sensibilidade e não falhamos em nenhum momento. Às vezes não fomos ao ar pelas questões técnicas, porque a nossa rádio é uma rádio da prefeitura da cidade de Varginha e não só no caso das jornadas esportivas, mas também às vezes em algumas programações oficiais aqui da administração pública e municipal. E nesse sentido, o nosso programa, como outros programas aqui da rádio, nesse caso, não vão ao ar, e por razões muito óbvias, sem dúvida. Então, foi só nesse caso em que falhamos, o que é muito bom, porque o nosso encontro me é também muito importante, é um pedaço já do meu viver. Já é alguma coisa que faz parte do meu interno durante todo o tempo, sempre buscando coisas que possam ser interessantes, novas propostas de música, aquilo que poderia tocar você, nosso amigo, nosso ouvinte, e levar alguma informação ou algum som ou algum dado que toque a sua alma e principalmente lhe apresente uma outra alternativa, um pouco diversa do que você normalmente escuta na maioria das rádios, porque isso você já tem. Eu acho que a grande proposta de uma rádio educativa é exatamente mostrar outros espaços, dar acesso a um outro tipo de material que, infelizmente, não é tão difundido e divulgado. Cidade perdida, a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá,

o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste teus pés. Você tendo vida, saúde, dinheiro, todos lhe querem muito bem. Mas se você fracassar, pode ter a certeza que ninguém vem lhe procurar. Você tendo vida, saúde e dinheiro, todos lhe querem muito bem. Mas se você fracassar, pode ter a certeza que ninguém vem lhe procurar. Conte com amigos, amigos não são todos. Alguns só sabem lhe chamar para beber, mas se lhe encontrarem com fome, fogem de você. Você, tendo vida, saúde e dinheiro, todos lhe querem muito bem. Mas se você fracassar, pode ter a certeza que ninguém vem lhe procurar. Não conte com amigos, amigos não são todos. Alguns só sabem lhe chamar para beber, mas se lhe encontrarem com fome, fogem de você. Você, tendo vida, saúde e dinheiro, lhe querem muito bem. Mas se você fracassar, pode ter a certeza que ninguém vem lhe procurar. E olha quem tá chegando aí. Fala, meu compadre Zeca Pagodinho. Epa, que bom poder cantar, né, os cavaquinhos junto contigo. Aí, ó. Levantei-me da cama, levantei-me da cama, sem poder. Até hoje ninguém veio me ver. E fui amigo em conta. levantei-me da cama. Levantei-me da cama, sem poder até hoje ninguém veio me ver. Fui amigo enquanto teve dinheiro, hoje eu não tenho companheiro. Hoje eles fazem de mim, mas não faz mal. Só pra levar meu capitão. Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Levantei-me da cama. Levantei-me da cama. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal. Amigo, é só pra levar meu capitão. É, compadre? Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Levantei-me da cama. Já que eu levantei, vou saindo, madrinha. Fica com Deus. Fique você também, Zeca. Estava na flor da idade. Sei que me tinhas amizade. Sempre sorrias para mim. Sinto saudades daqueles beijos de outrora. Zombas por eu ter perdido a mocidade. Não tardas em me dizer que vais embora. Quando eu estava na flor da idade, sei que me tinhas amizade. Sempre sorrias para mim. Sinto saudades daqueles beijos de outrora. Zombas por eu ter perdido a mocidade. Não tardas em me dizer que vais embora. Eu faço tudo para não te ver contrariada. Sempre soube te prezar. Oh, minha doce amada, não te dói a consciência em eu ser sacrificado? Será que tens coragem de me deixar abandonado? Quando eu estava na flor da idade, sei que tinhas amizade. Sempre sorrias para mim. Sinto saudades daqueles beijos de outrora. Zombas por eu ter perdido a mocidade. Não tardas em me dizer que vais embora. Eu faço tudo para não te ver contrariada. Sempre soube te prezar. Oh, minha doce amada, não te dói a consciência em eu ser sacrificado? Será que tens coragem de me deixar abandonado? Quando eu estava na flor da idade, sei que me tinhas amizade. Sorrias para mim. Sinto saudades daqueles beijos de outrora. Manda aí, sobrinha. Salve do meu compadre Almir Neto. Fala, sobrinha. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela, mas só. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela, mulher. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela, meu bem. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela. Contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro de gato na dela, que nunca deu bola, que nunca deu trela. Contrariei, revelando segredo que não se revela. Só pra contrariar, ela ainda é donzela, mas só. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela, mulher. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela, meu bem. Só pra contrariar, pois a cara na janela. Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela. Contrariei e acho que dei o bico da canela, desprezando o que todo mundo zela, como trufo joia, escultura ou tela. Contrariei, mas nessa castidade abri a fivela. Só pra contrariar, quero ouvir você. E mais é só. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela, mulher. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela, meu bem. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, e eu digo pra galera, e mais é só. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela, meu bem. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela, olha aí. Só pra contrariar, só pra contrariar, eu não fui mais na favela, mulher. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela, meu bem. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, vai passou maior. Ô Mangueira, chora, não vou ligar. Eu não vou ligar. Chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não, mas aqui não, chegou a hora. Ei, ei, ei, ei, vais me pagar, pode chorar, pode chorar. É o teu castigo. O teu pena, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu amor, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu amor, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não, mas aqui não. Chegou a hora, ei, ei, ei, ei, vai me pagar, pode chorar. Pode chorar. É. E bora, meu povo, vai! Olelê, olalá! Eu vou festejar o teu sofrer. Tchau, gente! Tchau, meu lindo! E Beth Carvalho abrilhantando o nosso programa de hoje com o seu samba contagiante. Maguinha, eu vou cantar um samba aí? Sim. Não vou reclamar, não. Eu tô coroa, já tô com 47, a respiração. Não pode ir lá de Dudu Nobre, mas agora de Xerém. Quebra, quebra os velhos, cara. Vamos. Respeito, outra número baixo. Né? Faz aquele Fá maior. Eu falei, né, madrinha? É. É. É, Fá maior, é, né? Pra te facilitar a vida. Vou facilitar a tua vida, hein? É só vai cantar e Fá, vamos lá. Tá com fé de quebrar, né? Olha, teu pai era meu amigo. O pai dele é que me botou na música, o pai dele, que me levou pra conhecer Beth Carvalho. O pai dele, meu Cid Bonsenso. Meu Cid Bonsenso. O velho Tupã. É. E ele é neto do João da Baiana. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Camarão. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador, camarão que dorme. Obrigado, gente. Não quero, não quero que o nosso amor acabe assim. De jeito nenhum. O coração, quando ama, é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Pois não brinque, não brinque com meu interior. Camarão, camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã caçador. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. Madureira, Madureira. Meu São José, tu protejas a ceguinha. Que felicidade a minha eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela e feito morro. Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá. Quem te agradece por ser tão bem assistido e tem sempre conseguido tantas glórias a teus pés. É, quem sobe o morro carregando lada d'água. Solta o riso, esquece a mágoa. Faz o samba brincadeira. Oi, Jorge, é de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira. Olha Guilherme de Brito, o poeta de Mangueira. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. Agora aqui do meu lado tá o Ari do Cavaco. Ari do Cavaco, canta aquele teu samba lá em Três Tempos, só pra rapaziada se lembrar. Abra a janela, formosa mulher, cantava o poeta trovador. Abra a janela, formosa mulher, na velha Lapa aqui. Quero ver você, cantador! Abra a janela, formosa mulher, cantava o poeta trovador. Abra a janela, formosa mulher, na velha Lapa aqui passou. Acredita que tentou. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega oi, não fica o. Se gritar, pega ladrão. Ô, Cleitador! Não fica o meu irmão. Não fica o. E você me chamou para esse pagode e me avisou, aqui não tem pouco. Até me pediu pra pisar de mansinho, porque você da cor eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nada, doutores, senhores, até mais de nada. Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se ficar, pega ladrão. Fica o meu irmão, se fica pegado. Lá vai o Amaé. Esse samba, quando eu fiz ele, deu a maior confusão lá em casa. A tia da minha mulher falou que eu era um hipócrita. Eu nem sei o que é hipócrita. A minha sogra falou que eu vivi explorando minha mulher. Meus cunhados disseram que eu era chifrudo. Ninguém gostou desse samba, mas graças a Deus eu arrumei um dinheirinho e melhorei a vida dela. Porque mulher a gente tem que tratar bem. Tem que ter duas empregadas, tem que ter carro. Embora eu não possa ter, mas eu gosto de ver mulher sendo bem tratada. Ô Maria, ô Maria, vamos parar, já começa a dormir, Maria. Ô Maria, ô Maria, vamos parar, já começa a dormir. É de noite, é de dia, chega só minha tia. Quase sempre, quase sempre é panela no fogo, barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo, barriga vazia. Isso aqui tá parecendo a casa de mãe Joana. Todo mundo aqui dá ordem e aqui todo mundo manda. Você não tem culpa, nega, nem para governar o nosso barracão. O nosso barracão, vou-me embora pra me chegar. Pois é, e o nosso tempinho mais uma vez se foi, se esgotou. E fica sempre um consolo nesse caso, porque nós sabemos que, mesmo tendo terminado essa hora tão curta, nós temos mais amanhã, no mesmo horário, aqui na Melodia FM, das 8 às 9 da noite, eu tenho um encontro marcado com você, nosso amigo, nosso ouvinte. Renato Tavorieri Filho se despedindo. Um abraço. Até amanhã.